escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Escolhes Tu, Escolho Eu. Edição para este sábado, dia 8 de fevereiro de 2014, no primeiro dia depois de um problema elétrico, uma descarga elétrica que deitou abaixo o nosso sistema. Felizmente, as coisas foram até mais rápidas do que era suposto e estamos de regresso à atividade. Sendo este o primeiro programa a dois desde que regressamos, porque nos restantes foi uma questão de fazer voltar à normalidade o mais possível este espaço, ou seja, o Canal 1 e a Antena Best, dado que, pronto, estamos neste programa que é um símbolo da Rádio Antena Web, fiz esta pequena entrada especial, digamos assim, assinalando o regresso das atividades do nosso grupo Antena Web. Como sempre, há coisas que não mudam e uma delas é a presença dos dois, não é? Olá, Nuno. Há coisas que não mudam, infelizmente, pensas tu, não é verdade? Não, felizmente. Não tem paciência, desculpa lá. Emissão 161 para sábado 8 de fevereiro, mas que está a ser gravada no dia 7, dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sochi, ou seja, a primeira cerimónia de abertura de umas grandes Olimpíadas, depois os Jogos Olímpicos de Londres. Não era para dizer Londres. Há tempo que não dizíamos isto. Sabes que eu lembro o que aconteceu no final de tarde do dia 27 de julho de 2012 e tu perguntas o que é que foi o dia 27 de julho de 2012? O que foi o dia 27 de julho de 2012? Foi uma sexta-feira. Mas foi. Pronto. Mas foi o dia da cerimónia de abertura dos jogos em Londres, foi de verão. Foi o mesmo dia que o meu pai teve um infarto. Ah, foi? Dia 27 de junho. Julho. 7 de junho. E ao fim da tarde houve um torneio nacional de voleibol de praia de Matosinhos. Que eu lembro de estar a assistir a isso uma hora ou duas horas antes da cerimónia de abertura. Ontem, cerimónia de... Sabes a que horas começa? Começou. A cerimónia de abertura em Sochi. Às 20h14. 2014, estás a entender? Que pinta, sim, senhor. 20h14 lá, 16h14, cá. Aqui, exatamente. E o que é certo é que ainda antes da cerimónia de abertura, na quinta-feira, já surgiram sinais de protesto contra o Putin e o governo russo e tal. Mas é uma categoria. Rússia é uma paz espírito, é um país muito calmo e eu quero viver para lá daqui a dois dias. Duas horas. Eu lembro... Dois minutos. Eu lembro-me de um comentário feito na manhã desta sexta-feira na RTP, do repórter, de um dos enviados lá especiais da RTP. Sochi? Sim. E ele dizia... Ou o único? Duvido que eles tinham enviado. Pois, eu acho. Aliás, que... devem ter aproveitado o Evgeny Muravich. Não, foi outro. Ah, é outro? Ah, então tem mais do que ele. Esse é um dia menos, mais dia menos dia é com uma Pinta Costa, mas ele não pode ficar eternamente. Ah, o Carlos Fino é que ia ficar eternamente. Carlos Fino, RTP Moscou. Agora anda a dar aulas no Brasil e é o maior lá. Diz. E o que eu dizia? Ah, e então lá o enviado dizia, o que é que ele dizia? Ah, não, tem corrido tudo bem, então... À parte de alguns pormenores, mas tem corrido tudo bem, não é? Quais pormenores? Pois, isso é que ele já não pode dizer. Poder pobres. Pois, eles estavam à espera de ataques informáticos mal os atletas chegassem e os turistas. Mas veremos. É um perigo estes Jogos Olímpicos de Sochi. Mas nós, Sochi, vamos viajar não até Londres. Mas vamos viajar até ao Japão, não é? Mas... Para comer sushi. Desculpa. Podes continuar aí. Uma piada tão original e que fechou muito com a cabeça. Não até Londres, mas sim ao Reino Unido. E hoje não tenho muito a dizer sobre as minhas três escolhas, o que não quer dizer que elas não tenham significado, porque têm, claro. E são muito vónitas. Nós vamos começar pelo Reino Unido, por causa de um senhor chamado Julian Fellowes. E tu perguntas, quem é? Tens perguntas, quem é? Quem é? Oscar Aguinho. Oscar Aguinho. És tu. Mas o Júnior Fellows foi o responsável pela criação de uma série, para mim, e eu vou-te citar uma frase do Luís Freitas, um novo comentador futebolístico, quando ainda estava na RTP, na final da Liga dos Campeões de Futebol em 2011, o Manchester jogou com o Tom. Gostava desse comentador. E já não gostas. Deixaste ouvir. Pois. Ele comenta numa rádio. Pai, não sei se é na TSE. Ele teve na Antena 1. Eles comentaram na Antena 1. Na Antena 1? Nunca ouvi na Antena 1. Ouvi-o como entrevistado. Uma vez num programa, mas então comentador na Antena 1, não. Então devia ser... Bom, não, era na TSF. Never mind, whatever. O Luís Freitas Lobo, na final da Liga dos Campeões de 2011, o Barcelona ganhou a Manchester e um dos gols foi marcado, que de surpresa, pelo Lionel Messi. Que desta vez, soubes que o Messi não ganhou a Bola de Ouro, foi o Cristiano Ronaldo. Não sei se sabias, é verdade. Mês. Achas que foi merecido ou foi tudo uma magiganga dos portugueses? Que ele foi todo feito. Claro. Foi a Merkel que lhe deu o troféu. Para não estar sempre a reclamar dos alemães. Havia muitos alemães na luta e tudo. Um francês, um português, um argentino. Ah, agora, por curiosidade. Desculpa, só um parênteses para não querer interromper o teu raciocínio. Não querendo interromper o teu raciocínio. À frente não é para um lado. Mas só para tentar perceber. Mas ficou mais longe. Sim. Ah, fiquei mais longe. Pensei que... Eu disse para a frente, até chego. Porque está mal. Sim. Só para perceber. O que é que eu ia dizer? Não há Grêmios hoje? Grêmios? Então já me perguntei os prémios da semana passada. Ah, eram só esses? Pensei que havia mais. Querias que eu dissesse os 89? Eu fiz ali uma seleção e mesmo assim já disse para mim os 30. Está bem. Bom, sim, prémios. O Messi, o Ronaldo, pois. O que é certo é que o Ronaldo já tem duas bolas. O Messi tem 4 e não sei como é que as aguenta. E então o Freitas Lobo, nessa final, disse... No gol do Messi, acima disto não há nada. E eu pego nessa frase muitas vezes para descrever esta série. Acima desta série, para mim, não há nada. É o diálogo, o que não é fácil fazer para uma pessoa contemporânea, que ainda hoje está viva, nasceu em 1949, tem 64 anos, por acaso nasceu nasceu no Egito, mas anda a brilhar no Reino Unido na produção de séries. E uma pessoa que já nasceu, já viveu quase sempre na segunda metade do século 50, a partir da década de 50 para a frente, segunda metade do século 20, e vai fazer uma série que começa no dia do afundamento do Titanic, em abril de 2012. De 1912. Duas, estás? 2012, só a pensar em Londres. Talvez não dizias agora. Em 1912, ora bem, o dia foi 14 de abril, não foi? Acho que sim. Acho que foi 14 de Abril. E depois atravessa a Primeira Guerra Mundial, passa depois para a fase seguinte, há de chegar à crise de 29 e à Segunda Guerra Mundial, digo eu. Eu estou a seguir o que anda a andar no SIC, no canal 3. E era o que eu estava a dizer, o diálogo, que eu acredito que não tenha sido fácil construir, eu vou ler muita pesquisa para uma pessoa, não adivinha como é que se falava na altura, e os assuntos que havia, e as rotinas que havia, como é que as mulheres se comportavam, como é que se sentavam, como é que os homens conversavam uns com os outros, qual eram os limites permitidos, se bem que o Reino Unido, não queiramos comparar como era o país do Reino Unido há 90 anos, e é Portugal, por exemplo. É a época vitoriana. Ele não adivinha, por isso houve ali muita pesquisa, muita leitura, muitas, acredito eu, entrevistas, ou tentar saber junto às pessoas mais velhas que ainda sobreviviam nesse tempo, ou pelo menos que tenham uma ideia de. E aquela série, em várias partes, em vários aspectos, até supera a família Bellamy, que apesar de ter 40 anos, para mim é uma série mítica e muito bem construída. Nem continua a ser feita? Não. Por acaso foi feita no ano passado, uma versão nova, só de meia dúzia de episódios, ou 3 ou 4. Mas eu estou a dizer o que eu vi na RTP Memórias da família Bellamy, da década de 70. E este Downton Abbey, que é o nome da série, coloca-me noutro patamar. Volto a dizer, acima disto não há nada, e eu quando vejo... Eu lembro-me que no ano passado, no início do ano passado, a curiosidade disto tudo é que eu já ia escolher esta música em janeiro ou fevereiro de 2013. Mas na altura surgiram outras e eu fui andando. Depois o Downton Abbey na SIC só passou em meia dúzia de sábados, porque houve sábados, que era o que eu tinha a contar. Houve sábados em que eles deram 3 episódios seguidos e começava à meia-noite e tal, ou uma e tal, ou seja, acabava às 4. E eu na manhã seguinte vinha para aqui gravar conversas aleatórias. Mas ficava e resistia a vir aquele até ao fim, porque não é um sacrifício, é um gosto assistir aquilo. E é a subtileza. Tu sabes que eu gosto destas coisas. O típico britânico, o respeito que havia, mas não havia censura. Havia um autocontrole, percebes? Uhum. E depois é muito interessante e muito curioso ver o que na altura era o fim do mundo e a maneira como se lidava com as situações que aparecem no dia a dia. Ao mesmo tempo, há muita história ali no meio. Quem estiver atento aos episódios e quem assistir a todos os episódios vê referências históricas, acontecimentos que eram. Aliás, há coisas que eu até vi lá no Downton Abbey que nem sabia sobre a própria história do Reino Unido, em relação com outros países e assim. Uhum. Que eu lembro que até já conversei com o Joaquim Pereira, já fiz perguntas sobre isso, sobre o colega de conversas aleatórias. Uhum. E o Downton Abbey para mim é uma série, não há séries completas, mas está muito à frente. E a primeira música que vamos ouvir é o genérico completo, não um minuto e meio que ouvimos no início de cada episódio. Uma música bonita, clássica, com piano, trim, trim, trim, trim, trim. E é o genérico da série Downton Abbey, que é para os genéricos chegarem ao patamar do Carlos Bonaparte no histórico deste programa. Sim, eu disse o motivo principal no fim, fui guardando. Até dizer que era por causa disso. Pode ser. Pode ser. Eu nem pergunto se vês, porque de séries inglesas, para ti, não sei. Não, não sei. Downton Abbey e o genérico, vamos escutar dentro de 3, e 2, e 1. Did we make the most? a música de Downton Abbey e JWS. Esqueci-me de dizer que, pronto, perceberam que esta série coloca-me noutro mundo e eu gostava... Ah, não disse que gostava de conhecer, porque isto é... Downton Abbey é um sítio fictício. Inventaram o nome. Só que a casa existe mesmo. E não é uma casa, é um palácio de sei lá quantos metros quadrados, de 42 quartos e de 4 andares, e só para uma família, a família Crowley. Esqueci-me de dizer que o ator que faz o chefe de família, o chefe da casa, o Hugh Bonneville, eu há uns tempos vi na RTP2 uma série em que ele também era um dos protagonistas, e que era uma série sobre os Jogos Olímpicos de Londres. Isto no dia em que começam os Jogos Olímpicos de Sushi, no Japão. Vamos até à música 2 do CD2. Ano 2002. Carlos Bonaparte tinha recebido há sensivelmente 4 meses uma PlayStation 1. A mesma que trazia um jogo, o Harry Potter. Mas não era o único. Esse era o único original, mas havia outros que entretanto se compravam ali no Café Peninha. Eu digo que compravam porque já não se compram. Desde que a polícia lá foi, que nunca mais e já desde há 11 anos não se vendem CDs copiados ali. Mas, na altura sim. Vendiam-se, e bem, 5€ cada um. Fossem jogos de computador ou CDs de música, Carlos Bonaparte recebeu de presente, para além daquele jogo original, mais 2 jogos. Depois de chipar a sua PlayStation, pôde jogar FIFA 2001 e Tomb Raider. Os Carlos Bonaparte gostavam mais dos sound tests. Era mais fácil. Na verdade, até o próprio CD da PlayStation trazia os sons e as músicas. Vamos ser sinceros. As músicas eram boas. Os sons também. Dava até para fazer um filme, que foi isso mesmo que fez no seu próprio quarto. A Bonaparte Produções e a Carlos Limitada, que fizeram 3 curtas-metragens e 3 longas-metragens. Das 3 curtas-metragens, podemos citar os números Batalha Final 1, 2 e 3. Uma saga, portanto. Ou, se preferirem, até mais tecnicamente falando, uma trilogia. Quanto às longas-metragens, Enigma 1, Enigma 2, Incêndio. O filme Filho Meu ficou por completar. Também era uma curta-metragem. Mas o que é que eu me reporto é precisamente ao Enigma 2. Foi produzido numa manhã e numa noite. Foi, aliás, numa manhã, numa tarde e numa noite. Foi um dia inteiro. Carlos Bonaparte estava no seu quarto, munido de um CD do Tomb Raider, que tinha, como já disse, algumas músicas e sons. Uma pistola, daquelas em que carregávamos e dava vários sons. Coisas do género. Basicamente, Carlos Bonaparte daí podia fazer os sons da polícia. Embora não tivesse efeitos sonoros e até o próprio Tomb Raider não tivesse este som, o servia para significar que o carro da polícia havia chegado. Pois muito bem. Tinha, para além desse CD, dessa pistola, tinha 2 caixas de cassetes com uma pulseira no braço que tirava para bater com a mesma nas campas das cassetes, simulando uma corrida. Quando os polícias saíam do carro e corriam para atrás de ladrões, não é? Ou atrás dos assassinos, no caso. É verdade que os efeitos de Tomb Raider ajudavam, mas o que mais ajudava em termos musicais eram uns CDs com músicas de filmes. É certo que nem todas as músicas eram originais, algumas eram umas covers. Mas, ainda assim, dava para o efeito. Havia muitas delas que eram instrumentais. Carlos Bonaparte punha ali o CD e ia escolhendo a faixa enquanto falava e enquanto fazia os sons, ou então, por exemplo, a própria polícia que corria no seu automóvel, não é? Basicamente, nesse filme, ou nesse audiofilme, a Bonaparte Produções acaba por trazer à luz do dia uma história que envolve ETs, envolve o X, o Marihuana e até a Lara. com diálogos do próprio CD de Tomb Raider. É certo, ele não entendia nada, mas como também era só para ele, não fazia diferença. Aquilo que eles diziam e que ele não percebia, por muito que não tivesse a ver com o filme, ele entendia que sim. Passaram-se 12 anos quando, por curiosidade, esta semana se deparou com uma publicação sua num serviço de fotolog onde fala precisamente sobre estes filmes. Outros que ficaram por fazer, como Alerta Vermelho, por exemplo. Ou... como é que era? Consciência versus Culpa. Era uma coisa do género. Ficaram vários filmes por fazer dessa Bonaparte Produções e Carlos Limitada. Uma das músicas que fazia parte destes filmes, tanto do Enigma 1 como do Enigma 2, já agora o 1 contava a história de um atentado num estádio de futebol, em que morreram 46 mil pessoas. Digamos que, tanto no filme 1 como no 2, faziam parte desta banda sonora esta música. Aliás, no disco 2, ou na cassete 2, que tinha 90 minutos de duração, ainda deu tempo para colocar, enfim, a banda sonora, ou parte dela. As músicas de Tomb Raider couberam rapidamente, porque eram pequenas. Algumas, como esta de Michael Nyman, não. Mas para todos os efeitos, lembro-me perfeitamente desta música enquanto fazia a seleção para... deixa cá ver que músicas é que eu podia utilizar para este tipo de situação. Já agora, só a título de curiosidade, digamos que a história acaba com Carlos Bonaparte na casa de banho. Ele liga a torneira simulando que estão a apagar o incêndio do fogo que haviam pegado os polícias para matar os ladrões, ou neste caso, os assassinos. Ainda bem que foi em plena tarde e que não estava ninguém em casa. Assim Carlos Bonaparte pôde pôr o som tão alto que mesmo na casa de banho se ouvia como se estivesse no quarto. É verdade. Gravou até... fez várias coisas muito interessantes que faziam desse filme algo muito original. Com poucos recursos e a custo zero, fez um audiofilme que superou os 100 minutos. Não é para todos. Ah, e sendo ele praticamente o único ator, à exceção dos diálogos do CD da Tomb Raider. Ora, quando ouvi esta música de Downton Abbey, lembrei-me, curiosamente, até porque o princípio é parecido, logo, de uma das músicas que fez parte dessa banda sonora do Enigma 2 e do Enigma 1. E até a parte mais curiosa é que encontrei essa música esta semana, enquanto explorava músicas para a produção de spots publicitários aqui para a Antena Web, encontrei esta música. Na altura até parei tudo o que estava a fazer e fiquei a ouvi-la e pensei que saudades deste tempo. Pouco tempo depois, enquanto pesquisava por outra coisa, fui encontrar precisamente uma publicação que falava sobre isso. Hoje, ouço uma música que se parece com essa, pelo menos no princípio. Assim que vamos ouvir esta música. O intérprete é Michael Nyman e o título? The Heart Asks Pleasure First, The Promise. O que traduzindo para português percebe-se que é um título curioso. Diz que o coração pede primeiro o prazer e depois barra a promessa. Curiosidade também... é que esta é a faixa número 2 no CD2, o Classic Heartbreakers, e a faixa número 3, logo a música seguinte, abriu este programa com Te Partiró. Não fizeste propósito, mas certamente é uma curiosidade para adicionar a este programa. Já agora? Já agora. Foi este disco mesmo que eu vi buscar essa faixa. Ah, pronto. Na responsabilidade de Michael Nyman, esquecemos The Heart Asks Pleasure First, The Promise. Thank you. próxima música conduz-me para um ambiente a meio do verão, a meio de agosto, em que o casal decidiu, naquele ano, com as poupanças que tinha, dirigir-se para uma casa de férias de outros amigos e foram passar para lá longe, mas bem perto, dentro do país, e que há um dia, a meio dessas férias, no dia 12 de agosto, ele diz para ela: olha, hoje é dia 12 de agosto, até uma data especial para mim, que noutros anos aconteceram coisas marcantes. Porquê é que nós não saímos e vamos até outro sítio? Vamos procurar novos caminhos, novas encruzilhadas aqui perto. Ela acedeu, dirigiram-se os dois para a mesma viatura. Ele conduz e procura uma aldeia da qual já tinha ouvido falar, sobretudo por causa do nome. Tinha a tal designação Tesouras. Não era a tesoura de cortar, era Tesouras. Já que é aqui perto, eles estavam lá por perto, decidiram procurar. Foram no carro, enquanto a guitarra continua a acompanhá-los. A guitarra sempre a mesma música a tocar, mas vai variando, mas a melodia fica no ouvido deles. Enquanto a música se agita, eles também vêm à agitação daquela aldeia. É meio de agosto, vêm-se muitos carros da Suíça, de França, passam por vários. Não há miúdos, muitos miúdos na rua, não há escola, as aulas já acabaram há 2 meses. E os poucos que restaram naquela aldeia tinham ido precisamente passar à cidade. Um êxodo, ao contrário, dos imigrantes que tinham chegado precisamente para a aldeia. E eles veem a agitação, as novas decorações que se põem nos exteriores da casa, os pátios, está sol. Eles aparentam estar sol, aliás, ao fundo vê-se fumo. Não há um receio forte naquele meio, porque o fogo ainda está longe, porque apercebem-se de um incêndio, mas é numa floresta lá longe. E a agitação continua, enquanto a música na rádio vai incentivando, ainda com a guitarra como cenário do fundo. Perguntam a um senhor: desculpe, pode-me dizer onde é Tesouras? Ah, sim, senhor, está a ver aquela ponta ali ao fundo? Passa, tem a casa azul, vira à esquerda, pois vai encontrar numa segunda rotunda a indicação. Muito obrigado. Eles vão, seguem, não encontram uma segunda rotunda, a ponte sim, a casa azul sim, mas não há uma segunda rotunda. Dão a volta e, passando um bocado, passam no mesmo carro suíço que tinham visto 10 minutos antes. E passam pelo mesmo senhor que lhes tinha dado a mesma informação. E eles pensam: não vamos perguntar a este. Andam mais um bocado, mais agitação, mais carros estrangeiros, alguns portugueses, poucos. Mas há ali o convívio natural entre os habitantes mesmo daquela região e os imigrantes que tinham chegado por aqueles dias e que poucos dias depois também iriam sair. Ainda na aventura, na descoberta, e sempre com a música a tocar, a guitarra vai agitando as mentes e até as suas prioridades, as suas intenções, perguntam a um segundo senhor: ah, está a ver aquela casa azul, vira à direita e depois é na terceira rotunda aqui contrário. E eles pensam: a tua bocada era ao contrário. Mas eles continuam na aventura, não querem saber de tabuletas, querem é ver as pessoas, apreciar o ambiente e olhar os carros, olhar a agitação e seguir na aventura. Também não era aquele percurso, até porque 15 minutos depois eles voltaram a passar no mesmo sítio, no mesmo carro suíço e com as duas pessoas que tinham perguntado para onde era a aldeia. De repente, e ao mesmo tempo que a guitarra acalma no rádio do carro, eis que, por eles, desistiram de perguntar às pessoas onde era Tesouras, vem uma placa que diz Tesouras. Ele começa a apitar, começa a tocar na buzina do carro, abre o vidro, até para o carro, sai e diz: chegamos a Tesouras. E ouve-se do outro lado, um pequeno riacho, uma agitação, ouras, ouras, ouras. Quando chegam, e quando a guitarra volta a acelerar acompanhada por outros instrumentos, vem uma festa local, um coreto, as pessoas todas ali reunidas e olhar para o casal que acabara de chegar a pensar: aquele é filho do Sr. José que foi para a França? Não pode ser, que ele é mais velho. Será que é neto do António que está no Luxemburgo? Indiferentes a esses olhares, eles aproveitam a festa, comem, bebem, divertem-se, ouvem música, descobrem a tal aldeia Tesouras, e ao final do dia chegam a casa ainda com a mesma guitarra a tocar, mas com a melodia a ficar novamente calma, como fica no final da canção em causa. Foi um dia diferente de um casal e todo este ambiente pode ser imaginado numa música que vamos escutar de seguida. Isto não foi querer imitar o Carlos Bonaparte na sua descrição na Vaca de Fogo, se bem que te lembras, no Madre Deus, em que, isto já há uns anos, diria eu, em 2011, tu escolheste a Madre Deus e Vaca de Fogo e disseste o que é que aquela música te fazia imaginar. E esta canção conheci através da Antena 1, chama-se Roma, é de Vicente Amigo, que não vão reparar nada que ele é de Sevilha, é andaluz, especialista em flamenco. O homem de 46 anos que vem lá de Sevilha para protagonizar mais um instrumental, tal como Downtown Navy, a primeira música de hoje, já há muito tempo. Aliás, dois instrumentais, três com este. Pois é, o terceiro instrumental, segundo escolhido por mim. E todo, só a guitarra e as flautas, os instrumentais que vão acompanhando esta música, eu ia ouvindo aquilo na rádio, mais uma vez conheci na Antena 1, e ia imaginando o que é que se pode pensar, para já gosto muito da melodia, para mim está bem conseguida, o que é que se pode imaginar com um simples instrumental. Foi no dia 3 de dezembro de 2011 que Carlos Bonaparte fez uma descrição muito mais completa e muito melhor de Vaca de Fogo, Madre Deus. Eu, no dia 8 de fevereiro de 2014, por acaso hoje é 7, Vicente Amigo e Roma. Pode ser, Carlos Bonaparte? Pode ser. Thank you. mesmo ano de 2002, está Carlos Bonaparte a gravar para um dos seus filmes, as suas músicas. Desde sempre um cantor nato, não é? Já em 95 havia participado num festival infantil da canção e ficou no segundo lugar. Quanto ao primeiro, nunca chegou a conhecê-lo, mas diz-se que foi um escolhão direito. Para todos os efeitos, o que acontece aqui é tão simples quanto isto. Carlos Bonaparte continuava então nas suas músicas e nesses CDs onde havia os filmes ele encontrou uma música que era a faixa número 10. Não me bates se eu acrescentar uma informação. Se és faixa número 10, Roma é faixa número 9 do álbum Tierra do ano passado de Vicente Amigo. É uma música recente, tem um ano. Foi publicado no dia 22 de janeiro de 2013 por uns youtubers. Vais continuar com o pano ou não? Ou vais dizer? Enquanto acabamos a informação. Já acabei. É o ano passado, Tierra, faixa número 9 e a última faixa. Pronto. E esta música, ele cantava. Aliás, ele até fez uma coisa muito engraçada. Carlos Bonaparte fez uma coisa muito engraçada, que foi basicamente. Fez uma espécie de declamação. Abriste alguma coisa? Sim. Portanto, fez uma declamação, digamos assim, uma das suas músicas. Nessa música. Foi numa manhã em que Carlos Bonaparte estava particularmente inspirado para fazer músicas que não valiam nem meio cêntimo. Basicamente, ele pegava nos instrumentais e cantava o que tivesse à cabeça. Cantava, ou enfim, gravou pai. Acho que essa música faz parte do The Very Best On de Carlos Bonaparte. Que é, aliás, o seu sexto álbum, com raras e inéditas. Eu acho que devia ser o mesmo The Very Best Off, ou seja, off de meter fora. Pois. Fora da lista. Exatamente, talvez. Tem coisas muito curiosas. E então, uma delas é esta música. E basicamente o cenário é este. Carlos Bonaparte recebeu aquela sua aparelhagem há pouco tempo. Aquela que lê CDs e que também tem um leitor de cassetes em baixo. Até um leitor de cassetes, basicamente as cassetes são viradas para baixo. Portanto, não é como muitos gravadores que estão virados para as cassetes para cima, não. Ele estava para baixo. Naquela altura, os leitores de CDs ainda tinham muito leitor de cassete também a acompanhar. E, na verdade, foi realmente algo muito bonito. Foi realmente algo muito, muito sentível, digamos assim. Ele passava ali os seus dias e as suas noites. Era fantástico. Era um sol batia. À casa onde regressou, precisamente, na passada terça-feira. Aliás, na passada segunda-feira, peço desculpa. Quando regressou e por alguns minutos esteve sozinho outra vez naquela casa. Tantos anos depois, a mesma casa onde cresceu enquanto pessoa, não apenas enquanto ser humano, porque aí começou mais cedo, mas enquanto pessoa, cresceu bastante naquela casa. Sabes que eu lembro-me de uma coisa muito bonita, não sei se tu te lembras. Naquela altura, em que nós tínhamos a televisão por cabo, não é? E em que, só tínhamos 39 canais. Lembras-te do Quantum? Sim. E nós tínhamos um canal que acho que ainda hoje está lá, não é? Que é a CNBC. Sim. E naquilo tinha umas letrinhas em baixo, brancas e rosas, a passar, tipo Bloomberg. Sim. Só que era com... Bloomberg já não existe, não. Pois, eles continuam a emitir, mas já não... Só para os Estados Unidos agora. Estados Unidos e América Latina. Que é mais, é um grande canal também. Mas pronto. 37 TV Cine 1, 38 TV Cine 2 e 39 Sport TV. Houve uma altura em que era assim, que eu lembro. Houve uma altura em que era assim. Depois, pois era assim. Era. Não sei se era TV Cine, não. Era a Telecine. Era a Telecine 1, Telecine 2. Sim, em baixo. Os 39, o quanto? Depois o quanto era 40. Pronto. Porque o quanto era sempre dos últimos. 39 canais e o quanto era 40. Não, quanto passamos para 40. Ah, tem. Pronto. Continua. Não queres que eu diga qual era o 35 e o 36, mas não? Não vais dizer que é Playboy ou Sexy Hot? Não, porque era Sexy Hot e Playboy. Era a primeira. Já te lembras? Já estavam aquelas vezes que nós vemos juntos. Está esquecido. Sabes que eu vou contar aqui um episódio. Vou-lhe contar um episódio. Diria a todos os ouvintes, não é? É um dos meus tempos de adolescente, não é? Eu ouvia a Playboy, não é? Ouvia, porque aquilo na altura tinha aquelas. Não era como agora. Pois é, não era coisas a tremer e dava para ouvir o som. Exatamente. O Sport TV era igual. Então eu pegava, punha o menu do vídeo, ou seja, sintonizava os canais no vídeo, punha o menu do vídeo, ou seja, a televisão não se estragava, não é? Porque aquilo, imagina o que é ali, uma hora, era para a televisão estragar-se, não é? Então eu punha o menu do vídeo, não estragava a televisão, porque não ficava ali nada muito frio. E punhas-te a ouvir a festa. E punha-me a ouvir ali a festa. Uma das vezes... Era lição de história, não era? Era. Uma das vezes, eles lá na operadora em causa, que eu já não existe, posso dizer, porque já não existe, a TV Cabo. Não existe. Outro nome. Não. Outra empresa, já com outras fusões. Amém. Pronto. Então, basicamente, o que acontece é que eles lá se esqueceram, lá tiraram, por equívoco, que deixaram a Playboy despificada. Está bem, eu, também nada, deito-me lá no meu colchãozinho a ver a televisão, a ver. Acordo com os passos do meu pai entrar na sala. Pum, pum, ai. Mas na altura até fiquei assim muito, está bem. Mas depois é que pensei, isto é Playboy, deixa-me levantar à procura do comando ali. Caralho, não encontrei. Eu não vejo o comando, não é que está. lá encontrei o comando. E ou o meu pai não se apercebeu, ou fez de conta que não se apercebeu. Foi mais fazer de conta. Porque, quer dizer, não é que fosse surpresa, não é que me tivessem apanhado, que eu era muito à descarada. Eu próprio dizia, não, mas eu posso ouvir. E eu próprio ouvi-se. É? Mas pronto, mas mesmo assim... Continua. Enfim. E então, um dos meus passatempos era mesmo esse, gravar músicas. E então gravava esta música, gravei esta música que eu vinha descobrir mais tarde. Que é um original dos The Shadows. Oh, Shadows. Com aquela guitarra. Olha, música de abertura da nossa peça na escola. Ah, pois foi. Pois foi. Só que era o amigo aqui da escola de música a tocar. Pronto. E então, vamos aqui ouvir o tema Catavina. Como se chama esta música dos The Shadows? O Nights in White Satin é talvez a música mais conhecida deles. Bom. Música número 4, vamos até às sombras. Até não, a mais conhecida é... Como é que se chama? É tão conhecida que eles ouvem. É tão sombra que até ficou tudo escuro aqui fora. Bom, mas sei. Até já, muito obrigado. Até já. Thank you. É o fim do mundo no estúdio dos Colhos Tuas. Escolho eu. É vento, é chuva, até o microfone fica maluco. Estranho é que nas duas primeiras intervenções não estava nada assim. Bom. Não, e há um bocado, aliás, há um bocado comecei-me a rir, os ouvintes não viram, como é lógico. Mas há um bocado comecei-me a rir, ai, diz aquilo, tal, estava sol, e eu vi as. É o fim do mundo, a culpa é de Sócrates. Ora bom, vamos falar dos Grammys. Que na semana passada fiquei ali a meio, porque já sabia que ia falar na semana seguinte sobre o que realmente interessa daquela cerimónia da noite de 26 de janeiro. É, acho que sim, deve ser. Foi domingo. De 26 para 27 em Portugal. Ora bom, atuações nos Grammys. Os vencedores já falámos na semana passada de pai de 20 e tal, no 30, já chega. Já chega, ainda faltam dois. Houve Beyoncé e Jay-Z com Drunk in Love para abrir. Continua a não atinar com aquela mulher, mas o homem até, pronto, está bem. Foi para abrir, está fixe. A Lorde, que abortei à minha mãe. Quantos anos já és esta menina? Ela 40, tem 17. Porque é a maneira como se apresenta, pelo menos os Grammys. Bom, lá foi cantar o You Never Be Royals. Parecia uma bêbada. O Robin Thicke juntou a Orquestra Chicago, o que ficou assim uma coisa para o esquisito. Mas foi a prova que o Robin Thicke, se não quisesse, se quisesse, não era para o mas está bem. A tua amiga Taylor Swift lá foi cantar no piano, até muito sossegadinho e tal. E também ela deve ter ficado com uma cabeça. Eu vou já falar até no Swift daqui a pouco. A Pink parecia uma artista de circo, porque aparece lá nos ares e dá camalhotas naqueles elásticos que se prendem ao teto. Ela cantou a música quase toda assim. Até que primeiro cantou a Try e depois apareceu o Nate Russo, o vocalista dos fãs, a cantar o Just Give Me a Reason com ela. E ela já. Ela já não podia ter andado lá as camalhotas e coisas. Estava-se mesmo que havia ali um esforço para cantar a segunda melodia, ou metade dela. Ringo Starr aparece no palco, o baterista dos Beatles, para cantar Photograph. E tal como uma pessoa que eu conheço disse, Ringo Starr a cantar é um conceito contraditório, porque ele canta tão bem como eu. Mas está bem. Lá andava o homem lá. Muito bonito. Por acaso não. Depois vieram os. Olha que fosse que eu dou-te uma cabeçada. Radioactive from Os Imagine Dragons. Este ano foi o ano dos duetos. O Kendrick Lamar juntou-se aos Imagine Dragons. Foi uma categoria. Lá pelo meio. Os dois elementos dos Beatles ainda vivos, mais tarde, cantaram juntos. Quer dizer, o Ringo Starr na bateria, isso sim. E o Paul McCartney a cantar no piano, isso sim. Paul McCartney e Ringo Starr juntos para cantar Queenie Ai. Depois houve Metallica, houve Macklemore Ryan Lewis com 30 casamentos, a mesma americana, para o espetáculo. Em plena cerimónia dos Grammys e durante uma música, celebraram-se ali o rol de casamentos, muitos deles entre pessoas do mesmo sexo. Por causa da. Não sei se sabes a música que eu estou a falar, o Macklemore e Ryan Lewis, não? Que eles apelam lá. Que eles defendem os gays e tal, não. Tá, deixa não, não sei qual é que é. Se não tens o nome da música, eu sei qual é que é. Sabes o nome da música, que eu também já não estou a lembrar, pá, deixa lá. Thrift Shop? Thrift Shop não é deles. Macklemore e Ryan Lewis, é? É nada, é dos outros que nós falamos aqui na semana passada. Pronto, deve ser aquela coisa que eu não sei. Depois. Pelo meio destas coisinhas todas, estava aqui a tentar recordar-me, que é uma pouca vergonha, não me lembrar do nome da música. Mas, deve ser alguma coisa assim mais ou menos. Bom, não ia falar sobre o Macklemore Ryan Lewis, por isso passa à frente. E ali, entre Paul McCartney e Ringo Starr, e além de umas atuações country, e entre Metallica, chega mais um dueto, que neste caso é mais do que um dueto, porque em palco estava o grupo que apenas atuou pela segunda vez em televisão. E foi a segunda vez nos Grammys. Juntou-se a um homem que já ganhou e foi nomeado para muitos Grammys este ano. Um ceguinho. Foi a par que estragou tudo. Estou a falar dos Daft Punk, que foram, sem dúvida, os artistas da noite. Quer no palco, quer a ganhar Grammys. Porque, e agora sim vou fechar as nomeações, álbum do ano, Daft Punk, Random Access Memories, Sarah Bareilles, The Rest Unrest, Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City, Macklemore, Ryan Lewis, The East, Taylor Swift e Red, vencedor, Daft Punk. Vou-te contar um episódio curioso, que não sei se muita gente reparou, se calhar sim. And the album of the year goes to, e fica aquele suspense, e na televisão mostra a imagem dos 5 nomeados, que eles estavam lá os 5. E então eles dizem, Red, e os amigos da Taylor Swift, e depois pararam, porque o álbum é Red, e eles ouviram Red, e dois velhotes estavam lá dela, já estavam todos, e depois ficaram, oh, caraças, porque ele disse Random Access Memories, e não era Red, lá foram os robôs receber. E depois, gravação do ano. Imagine Dragons, isto foram 5 canções fortes. Imagine Dragons, Radioactive, Lord Royals, Bruno Mars, Locked Out of Heaven, Robin Thicke com T.I. Farrell com Blurred Lines e Daft Punk com Pharrell Williams e Nile Rodgers, Get Lucky. Claro que o vencedor foi Get Lucky, Vive la France. A França teve a madrugada toda acordada para ver os Daft Punk arrasar com os americanos todos. Ora, no meio do... E depois a viagem é que fica para a história, não é? O quê? A viagem é que fica para a história. Qual viagem? A viagem deles, que eles foram obrigados a tirar a máscara e que não foram vistos. Ah, não sabia disso. Foram. As imagens que se conseguiram ver muito escassas. Mas eles foram vistos. E tiveram que tirar. Ou seja, ao fim de quase 2 décadas... Ora, com estes nomes... com o Nate, com o Pharrell Williams, com o Daft Punk, juntou-se o Stevie Wonder. E a atuação ficou estragada. Quer dizer, eu não sei o que é que eles meteram. Começa aqui, coitadinho. Pronto, o Fairmont até ficou emocionado. Ah, daí aqui a pausa para este. Porque eles, basicamente, na minha opinião, quem sou eu, eles estragou um bocado a atuação, porque eu depois para lá cantar coisas que não tinham a ver com a música, parece que foi ali uma inclusão forçada para lembrar. Atenção, que o Stevie Wonder ainda está vivo, convida, e não antes que ele seja expulso outra vez de uma editora. Okay? Bom, durante a atuação, o público foi ao delírio. Para já, eu acho um bocado exagero o que se faz cá em baixo. Mas é o que é americano, eu gosto mais de espetáculo, não vai saber. O Ringo Starr parecia a minha mãe a cantar uma música que é... Sun, montanha, no rio... E o Ringo Starr cá em baixo era... Sun, lucky. Cantava as terminações de cada verso. A Yoko Ono parecia uma parola jovem, esquece, já tem 70 anos. A antiga, as viúvas do John Lennon. Sim, sim, sim. O Steven Tyler, toda a curtir. O Conexão Zero Smith. Sim, sim, sim. Toda ali, yo, toda a dançar, what the freak. O Jay-Z até saiu do sítio, meteu-se a 2 metros da Beyoncé e ali, inch. Foi a atuação da noite, na minha perspectiva. E foi, mas aquilo. Porque aquela música, pronto. Aquela que é, que vamos já ouvir. O que é esta música? A atuação, estou a falar da atuação em si. E eles meteram lá para o meio. Around the world, around... E depois antes. Better, faster, stronger. Fez-me logo aquelas misturas. Fizeram-me logo recordar outros tempos. E o Carlos Manoparte sabe bem. Tempo só música e muito MCM e tal. Fez-me recordar. Não sei se te lembras. Quando eu fui almoçar contigo aqui perto. E estávamos a recuar. E estava um carro com essa música alto. E nós passámos e abrandámos. E tu sabes qual é essa música. E tu, eu não sei. O Get Lucky, e Jeff Punk. Não sei se lembras disso. Mal sabia que estava ali à porta de uma pessoa tão... Uma feminina, tão forte, estávamos mesmo à porta e naquela altura não sabia, não é verdade? Claro. A energia da música. A letra vai buscar coisas simples de eu estou aqui, a Ana está aqui acordada. She's up all night to get some, I'm up all night to get some. O que eu quero é ter sorte, eu quero é dar-me bem nesta noite. Por contraste, o vídeo é do mais fraco que eu já vi. Mesmo as duas versões, estou a falar das duas versões que já surgiram. Porque numa música desta dimensão, eu nunca vi um vídeo tão fraquinho e com tão pouca produção. A mesma imagem do Nate a olhar para trás para o... para o Pharrell? Não, para os próprios Daft Punk. Olharem para trás, a sorrir. Aquela imagem dá para aí 4 vezes na segunda versão do vídeo. Exatamente a mesma imagem. Mas está bem. Esta música... Os Daft Punk, para mim, são referência deste género quando nós crescemos, quando tínhamos 12, 13, 14 anos. Desde surgiu One More Time. Portanto, para mim, a França existem duas coisas. Renault, a marca Renault, e o Daft Punk. O resto não interessa. Ah, interessa o Romain Grosjean, que é piloto de Lotus. Chama-se Lotus. Daft Punk, para mim, são referência. É fazer vénia de vida, porque... Tu sabes que eu não é o meu estilo preferido. A maioria das músicas já estilo de um pop dance, assim, uma mistura. Este álbum é mais esse género. Não é o meu estilo, mas o Daft Punk, eu faço a vida vénia. Bendito o dia em que eu pedi ao Carlos Bonaparte, não sei se lembra, já para em abril ou maio, em que eu pedi o álbum do Rhythm and Sass Memories, porque o que eu já tinha lido, e que um amigo meu também entendeu, pronto, atento à música, já tinha dito, eu queria ouvir aquele álbum inteiro. E ouvi. Ainda na semana passada voltei a ouvir e não me arrependo, porque tem lá, não é só o Get Lucky, tem lá muita música pós-estilo, muito bem produzida. Para mim, os games foram muito bem entregues neste contexto. Álbum no ano, gravação do ano, melhor atuação pop do ano, vai para os Daft Punk. E a música chama-se Get Lucky, é a minha última escolha de hoje, para não ser também tudo instrumental. Exatamente. Porque o Carlos ia-me bater se eu escolhesse outro instrumental para aqui. Agora, pela primeira vez, vou estar a escolher Carlos Bonaparte. Queres a atuação de estúdio ou queres a atuação dos Grammys? Quero de estúdio. Muito bem, ainda bem que foi. Bom. Vamos ouvir, com a voz de Pharrell Williams e a grande produção musical dos Daft Punk, vamos até França escutar Get Lucky. Lucky. We come to far to give up. Lucky. To look out. Lucky. To get lucky. Lucky. to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Antes que me esqueça, Carlos Bonaparte, na semana passada falámos sobre o Herman José por causa do Serafim Saudade, Tempestade de Ciúme. Uhum. A RTP anda a assistir à Antena Web. No dia seguinte à noite, há dois especiais sobre o Herman José. Ah pá, pouca vergonha. Continua. O mesmo que depois não renovaram o contato com ele, pensando do... Mas foi uma saída muito pacífica e tudo compreensível. Ele há de voltar. E espero bem que bom, continue a ser o maior. Diz. Ah. Ora bem. Vamos ouvir uma música dele daqui a duas semanas, aviso já. Vamos... Eu vou voltar um bocadinho. Sabes que... Há uma altura em que eu estou e fica marcado na memória. Em 2005, eu estou em casa de uma colega de universidade, de quem, aliás, guardo muitas saudades. Ela fez o comer, ela convidou-nos para ir lá, a mim e a mais uma amiga, para fazermos juntos um trabalho. E que basicamente fizemos o trabalho e tudo mais. Estivemos então a fazer. Ou seja, ela fez comer, comemos e tal. E depois, enquanto se fazia o trabalho, também íamos ouvindo música. Íamos ouvindo música. E há uma altura em que ela coloca um disco. Né? Um disco que ela até tinha comprado há pouco tempo. Um pouco antes de sair de lá da cidade dela. E digamos que, por nos ouvir o disco e tal, algo realmente muito bonito, muito, muito interessante. E uma das faixas, se não se engano, a faixa número 5, chamava-se A Trouble Night. Se eu já tinha gostado do CD, então muito mais gostei naquela altura. Eu já tinha gostado de um tema, que era One Heart, que era o que dava nome ao álbum. Fui logo depois, ou seja, ouvi aquele tema e fiquei realmente encantado. Eu tenho que ter este álbum. Então perguntei-lhe a ela. Olha, podes-me enviar, podes-me passar aí para a pena se... esse álbum. E ela passou e tal. E eu lembro-me dessa amiga muitas vezes. Ficou mesmo na memória, porque foi realmente uma pessoa que me acompanhou muito em muitas coisas. Passamos momentos muito difíceis, um dos quais o risco de sermos expulsos da universidade. Porque um colega nosso decidiu fazer a plágio de um trabalho do ano anterior. Ou seja, eu fiz a minha parte correta, ela fez a parte correta dela, e esse rapaz pegou no trabalho anterior e fez plágio. Copiou, pegou ali, espetou. Coisas que até nem havia para nós, nem havia, ele pegou e colocou. Nós corremos então o risco de ser expulso da universidade. Foi a primeira vez que eu fui para o hospital. Porque, olha, eu a ser expulso da universidade. Ficava marcado para o resto da minha vida. No mundo académico. Não é? Não me chamo João Gouveia, portanto, ficava marcado para o resto da minha vida no mundo académico. E então... era aquela coisa, quer dizer... Foi um momento triste, foi um momento de enorme pressão ali. Mas passamos realmente grandes momentos. Ela acaba por dizer-me, olha Carlos, eu vou-me afastar de ti. Então, mas porquê? Mas o que é que eu fiz? Não, tu não fizeste nada. Só que tu precisas de ajuda. E quando tu precisas de ajuda, pedes a alguém. Mas como há ninguém que quer ajudar, vêm todos pedir a mim. Olha, fulana, para trás aqui os nomes. Olha, leva-te o Carlos, olha, ajuda-se aqui o Carlos, olha, faz aquilo ao Carlos. Qualquer coisa, estou farto. Entendo que as pessoas devem ajudar-te sem ser por obrigação. E eu já estou a fazê-lo por obrigação. Por isso, vou afastar. Mas já falaste nisso. E nunca mais foi a mesma coisa. Mas lembro perfeitamente de, exatamente dessa tarde. Ela fez o comer, convidou-nos, nós saímos das aulas, fomos lá à casa dela comer. É uma pessoa muito bem disposta, sempre muito bem disposta. Cantava fada, mãe também. Foi muito bonito, foi uma fase muito bonita. Nós íamos ali a um. Eu gostava muito disso. Nós íamos a uma. Vamos chamar assim. Aquilo era uma espécie de restaurante, de cantina. Só que ali a comida era mais barata, apesar de só haver sopas e sandes. Porque ali depois as coisas revertiam, parte do dinheiro revertia para o seminário, ou não sei o quê. Aquilo era uma cantina do seminário, pronto. Mas é dentro do próprio campus da universidade. Nós íamos lá tantas vezes, era tão bonito, era tão bom. Gostava muito daquilo. Cresci muito com ela. Cometi os meus erros, mas também cresci muito com ela. Mas não foi por isso que ela deixou de falar comigo, foi por outra coisa, infelizmente. Preferia que fosse por minha culpa do que por culpas que não são minhas, mas pronto, a vida é assim. Guardo muitas saudades dela e quando ouvi esta música, agora esta música dos Daft Punk, fez-me recordar logo esta música do Trouble Night, em termos rítmicos, apesar de ser um bocadinho mais rápida, até é parecida, no restante não é, mas é um pop dance também. É um bocadinho mais elaborado, tem letra e tudo mais, pronto. Não é o original da Celine Dion, é um original da Cyndi Lauper, mas ainda assim, é uma música que aprecio bastante na voz da Celine Dion. E por isso mesmo, vamos ouvir esta música da Celine Dion. Numa emissão em que escutamos o genérico inicial da série Downton Abbey, depois Michael Nyman, com The Heart Asks Pleasure First, / The Promise, depois Vicente Amigo com Roma, e não fomos até a Itália. Qual foi a resposta? No caso, não me lembro. A resposta foi a Catavina. Dos Shadows. Quatro instrumentos. Daft Punk, Get Lucky. Para mim, a música estrangeira mais forte. Obviamente, muito superada. Ela chama-se Lotus. Mas, vindo lá fora, Get Lucky foi talvez a música mais forte do ano. E os Grammys marcaram desta vez. Por isso é que eu vim para aqui falar sobre isso. E vamos fechar com o Celine Dion. E a melodia. A Trouble Night. Quando, há 3 anos, no dia 8 de fevereiro de 2011, escutamos Neil Diamond com Solitary Man, The Mamas and the Papas, California Dreaming, uma das melhores músicas do século XX, na minha opinião. Him com Funeral of Hearts, há os anos que estes finlandeses passam aqui. Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Momento Pedra Brunhosa, e Lionel Richie com Hello, lá, músicas fortes vindas do lado estrangeiro. Uma missão que fica para a história, porque foi a gravação mais longa dos Corsos Corbeu. Se não houvesse aniversários e se não houvesse... O que é que tu disseste isso? Então, porque começamos a gravar de manhã e acabamos à noite. Ah, e hoje? Sim. Já gravámos em 2 dias, 6 e sábado. Ah, já? Já. Pega lá. Pumba. Pumba. Sim, porque a meio fomos assistir à cerimónia de abertura em Sochi, ao vivo. Fomos ter com umas russas. Fomos até ao estádio ver a cerimónia de abertura de jogos. E eu fui comer sushi. E ele enquanto comia sushi, eu fui ver Sochi. E voltámos no dia... Mas... Sabes que tive que trocar de roupa? Porquê? Sou shame. Eu nem vou acrescentar mais qualquer palavra depois disto. I drove all night. pride in this world keeps us from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. Your arms open wide.